agora, meu DJ. DJ Rick, o magnífico. DJ, pois é. Moisés, o incomparável. Mas eu carrego comigo essa dor.

DJ Rick, pra cima, meu DJ. Banda Rister, um tremor de sucesso. Todo mundo grita.

trio.

amo demais, mas de que a mim mesmo amor não faz assim, tem pena de mim. Pau pescador, pau pescador, você que comanda o coração das super sana. Pau pescador, o pescador do amor, você que comanda o coração. DJ Rick, vamos pra cima. tocar sucesso é com ele, DJ Rick. Mais um dia eu contei as horas. Como faz falta? Era quem me esqueceu, a culpada fui eu. Na sua partida, eu já nem sei o que fazer pra você voltar. Fique